as línguas das mulheres que vinham lamber-me a ferida. Se me virasses as costas, são as línguas das mulheres que vinham lamber-me a ferida. Se me virasses as costas. Se eu não levo isso a peito, nem olho para a desdita como coisa que se veja, tu tens de perder o jeito de ser sempre a mais bonita e despertar tanta inveja. Tens de perder o jeito de ser sempre a mais bonita e despertar tanta inveja. Dizem que já me enganaste, superando no meu ouvido fados de rara beleza. Não sei se me atraiçoaste, mas eu senti-me traído, mesmo sem ter a certeza. Não sei se me atraiçoaste, mas eu senti-me traído, mesmo sem ter a certeza. Nada disto acontecia se desses as tuas voltas sempre, sempre ao meu redor. Tens de perder a mania de deixar as pontas soltas na história do nosso amor. De perder a mania de deixar as pontas soltas na história do nosso amor. O tempo às vezes parece inimigo do prazer. Pois é, prazer que este fado nos traz. E passa então este tempo a correr, tempo que devia parar para nos deixar aqui a ficar a ouvir estes grandes fadistas e a trazer também esta meia horinha semanal, esta horinha semanal dividida em duas, ao sábado e ao domingo, aqui ao meio-dia, no seu canal 2 da Rádio Antena Web. Pois é, mas o tempo passa num instante e eu vou ter que me ir embora. Não agora, mas estamos mesmo a meio da emissão. É que estamos mesmo a meio. Onde está a virtude? Sabe como é? E então eu venho aqui para dizer que vai ficar agora com Procuro e Não Te Encontro, na voz de Tony de Matos. E logo depois fica com um fado que nunca passou por aqui, mas chama-se Varina da Moraria e na voz da grande, pequena na altura, mas sempre muito grande, a Marina Mota. Dois fados, mais dois fadistas que eu lhe ofereço nos próximos minutos. Fique por aí e, claro, desfrute. Procure e Não Te Encontro, Tony de Matos, e logo depois a grande, mas sempre muito, a pequena, mas sempre muito, muito, muito grande, agora já bem grande, porque os anos já passaram por ela. Mas falo de Marina Mota, que nos traz Varina da Moraria. Até já! Procuro e não te encontro, não paro nem volto atrás. Eu sei, dizem todos que é loucura eu andar à tua procura, sabendo bem onde tu estás. Procuro e não te encontro, procuro. Eu nem sei o que é, só sei que por vezes ficamos frente a frente e ao vir-te ali finalmente procuro, mas não te encontro. Preferes outro e queres que eu nunca vá ter contigo. Eu sei, tenho o destino marcado, mas vou procurar-te ao passado para lembrar o amor antigo. Procuro e não te encontro. Procuro, eu nem sei o que é, só sei que por vezes ficamos frente a frente e ao vir-te ali finalmente procuro, mas não te encontro. E ao ver-te ali finalmente procuro, mas não te encontro. Pois é, parece que por hoje vamos embora, mas amanhã estou aqui à mesma hora para lhe fazer companhia no seu canal 2 da Rádio Antena Web. Eu sou a Joana Santos, foi um prazer enorme estar consigo e estar de volta aqui à nossa catedral, que faz tanta falta e que nos traz sempre estes tesouros. Diga lá que não é verdade. Pois é, até eu senti saudades. E claro que senti saudades, porque é um prazer enorme estar aqui consigo e trazer-lhe, claro, a guitarra, a viola, o poeta e o fadista que compõem este compõem este programa, porque sem eles este programa não seria possível. E não seria possível eu estar aqui consigo. Mas agora já posso e já estou. A Catedral do Fado, então, como eu estava a dizer, volta amanhã com mais 30 minutos de uma grande emissão para si. Vamos terminar com... Vou terminar com duas prendinhas. Pois é, gosto muito destes fados que trago para lhe oferecer. Falo de Vê Lá Bem, Meu Bem, fado que é trazido, este fado é muito especial, e é trazido por Mário e Lundum de Lisboa. É um dos fados que anda sempre comigo. Logo depois ficamos com Fado de Pessoa, na voz de uma senhora que eu também particularmente gosto muito. Partilho também consigo as minhas escolhas. Falo de Ana Moura. São duas vozes que me impressionam. Fado e Lundum de Lisboa. Mário e Lundum de Lisboa trazem-nos então um fado que tem o nome de Vê Lá Bem, Meu Bem. Este fado nunca passou por aqui. Nem por aqui, nem nas emissões do programa Diga Lá ao Senhor Fado, que era transmitido na Antena Web. Nunca passou, mas hoje trago esta grande surpresa para si. Tenho a certeza que vai gostar. E logo depois, Fado de Pessoa, na voz de Ana Moura. Os fatos que terminam a nossa emissão de hoje. Da minha parte é tudo. Desejo-lhe o resto de um ótimo sábado. E claro, aproveita ao máximo o fim de semana. Fique bem e até amanhã. Que arranjei alguém para me confortar. Este alguém está quando tu sais, e eu só posso crer, pois sem te ter nestes braços tais. Vê lá bem, amor, só te quero ver. Somos no papel, mas não no viver. Viajar sem mim, me deixares assim. Tive que arranjar alguém para passar os dias ruins. Enquanto isso, navegando eu vou sem paz. Sem um cais, e eu nunca vou esquecer-te, amor. Mas a solidão deixa o coração neste leva e traz. Vê lá bem. Destes factos vis, sabes que as traições são bem mais subtis. Se eu te troquei, não foi por maldade. Vê lá bem, meu bem, arranjei alguém chamado saudade. se eu te troquei, não foi por maldade. Vê lá bem, meu bem, arranjei alguém chamado saudade. Vê lá bem, meu bem, arranjei alguém chamado saudade. Pessoas